Vamos fazer uma oração para que a mensagem que Deus vai trazer venha estar. Essa semente venha cair em boa terra e que ela possa crescer e se multiplicar. Pai, ainda na tua presença, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem por todos os teus filhos. Te agradeço, Senhor, pelo amor que o Senhor derrama, que o Senhor coloca em todos nós. Pai, eu te agradeço por o Senhor usar a todos, todos e tudo para nos colocar no caminho, para nos acordar, para nos despertar, para nos orientar, para nos mostrar o quanto o Senhor nos ama. Te agradeço, Pai, pela família que o Senhor nos deste, física e espiritual. Te agradeço, Pai, pelo alimento físico e espiritual, pela proteção física e espiritual. Te agradeço, Senhor, pelos dias e oportunidades que o Senhor nos dá para nos melhorar e que a cada instante a gente possa ficar cada vez mais em comunhão com o Senhor. Te agradeço, Senhor, pelos choros das madrugadas, pelos nãos que recebemos. Te agradeço pelas portas fechadas, pelos contratos não assinados. Porque o não, aquilo que às vezes nos não dá certo em nossas vidas, é o melhor para nós e nós ainda não percebemos. Te agradeço, Senhor, por todos os instantes de nossa vida, o Senhor dizer: filho meu, filho amado, quanto eu te amo. E nós, Senhor, no correr do dia, e nós, Senhor, ao olhar e o acostumar a olhar as coisas da terra, as coisas terrenas, não percebemos, Pai, os seus sinais, as suas declarações de amor. Não enxergamos, não ouvimos, não sentimos o teu falar: te amo, filho. Pai amado, peço a ti que o Senhor venha sobre todos os meus irmãos, encarnados e desencarnados, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a ser sensíveis ao teu tocar, ao teu falar, ao teu ouvir. Sensíveis. Que possamos, Pai, ouvir o canto dos pássaros e ouvir: eu te amo, filha. Poder sentir o abraço da nossa mãe, o abraço do nosso pai, e ouvir e sentir o Senhor dizer: eu te amo, filha. O alimento que o Senhor nos dá todos os dias, que possamos ser sensíveis ao nos alimentar e poder sentir: eu te amo, filha. que a gente possa ser sensível ao amanhecer e no primeiro tocar do sol em nossos corpos a gente poder sentir: eu te amo, filha. Te agradecer, Pai, pelo vento refrescante, leve e suave que o Senhor sopra. E sentir o Senhor dizer: eu te amo, filha. Sentir, Pai, o teu abraço enquanto nos momentos de partida dos nossos entes queridos, onde todos falam meus sentimentos, e sentir o teu abraço confortante, e sentir e ouvir o Senhor dizer: eu te amo, filha. Que possamos, Pai, ao deitar, sentir a tua presença quando dizemos, mesmo cansado de um longo dia de trabalho: Pai, dá uma boa noite. E sentir o Senhor ao nosso lado dizer: estou aqui, filho. Te amo, filha. Que possamos ter, Pai, que muitos de nós possamos ter a certeza das madrugadas em choro, poder sentir o Senhor ao nosso lado, nos abraçando e colhendo cada lágrima derramada. Naqueles momentos, Pai, que nos sentimos sós, que sentamos no chuveiro, com aquela água aberta, para abafar o choro daqueles que estão em casa. Que nesses momentos, Pai, possamos sentir o Senhor ali conosco e ouvir: te amo, filha. Que o amor, que o aconchego, que a companhia, que os nossos irmãos, seja gatinho, seja um cachorrinho, um passarinho, seja lá qualquer animalzinho que o Senhor coloca do nosso lado, e com um olhar, que um carinho, uma forma de cada um de falar, a gente possa sentir o Senhor dizer: eu te amo, filha. Em todos os momentos o Senhor se apresenta. Em todos os momentos o Senhor diz que nos ama. Mas nós, Pai, cegos, surdos, não conseguimos senti-lo, ouvi-lo, enxergá-lo. E eu lhe rogo, Senhor, que o Senhor venha sobre todos nós, espíritos aqui encarnados e desencarnados, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a despertar. Que o Senhor venha expandir a nossa consciência, tirar o véu dos nossos olhos e poder ver as maravilhas que o Senhor prepara para a gente todos os dias, em todos os momentos. Obrigado pelos abraços invisíveis, mas aconchegantes. Obrigada por estar ao nosso lado em todos os momentos. Obrigada por sentar à mesa, mesmo não tendo ninguém. Obrigada, Pai, por deitar e nos abraçar todas as noites, quando achamos que estamos sozinhos. Obrigada, Pai, por nos acalentar e enxugar as nossas lágrimas. Nos abraçar, nos beijar e dizer te amo, filho. Obrigado por compreender a nossa limitação. Obrigada por compreender, Pai, que não somos, que não entendemos, que não conhecemos o Senhor, mas mesmo assim, da forma de cada um, o nível de cada um, o Senhor dizer, te amo, filho. Por chorar quando nós choramos, por sorrir quando nós sorrimos, por brincar quando nós brincamos, por nos guardar quando dormimos, por falar em nosso ouvido quando pedimos, Pai, eu não sei fazer isso, e nos direcionar com uma voz doce e suave, dizendo, filho, faz assim. Pai, fazemos tantas coisas erradas, pensamos tantas coisas erradas, sentimos tantas coisas erradas. Por mais que a gente queira fazer aquilo que é certo, fazemos o que é mal. Pensamos o que é mal. Sentimos o que é mal, desejamos o que é mal. Te agradeço, Senhor, por mesmo assim, através das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor dizer, te amo, filho. Só temos que agradecer e agradecer por tudo. Por tudo, Pai. Por todos os direcionamentos, por usar tudo para nos colocar no caminho. Porque o teu amor é tão grande, que o Senhor não quer que a gente sofra. E o Senhor faz de tudo para nos colocar no caminho, para que a gente tenha uma felicidade eterna, para que a gente tenha paz eterna, para que os nossos espíritos não venham sofrer, pagando pelas nossas próprias escolhas. Obrigada por colocar anjos, anjos em corpos humanos. Homens, mulheres, servos do Senhor, que sofrem, que choram, mas estão ali para nos ajudar a ficar no caminho e voltar para o caminho. Pai, obrigado pelas mensagens, pelos sinais que nos destes, pelos alertas, pelos afagos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.